Salve, salve, coelhada! Decadente 66, após um joguinho até interessante, de América e Tupi, lá no Rio de Janeiro, no bairro de Juiz de Fora, onde o Coelhão foi lá, para confirmar sua classificação às semifinais ou às finais do Campeonato Mineiro. Não foi garantindo a terceira posição ainda, mas tá ali, tá tranquilo, tá favorável. Acho pouco provável que a gente não consiga garantir essa terceira colocação e, portanto, que vamos enfrentar o Cruzeiro nas semifinais. Mas primeiras apresentações, seu Alisson Fernandes, dê sua boa noite. Boa noite. Na verdade, a gente só empatou esse jogo de hoje para a gente ter poder escolher agora na última rodada se a gente quer enfrentar o Atlético ou o Cruzeiro. Então, foi só por isso. Senão a gente teria ganhado esse jogo fácil, fácil. De acordo. Seu Corneta, sempre com a sua alegria, esse joy de vivre, essa coisa bonita. Tudo bem com o senhor? Boa noite, coelhada. Ô cambada, eu te falar do fundo do coração, eu tô preferindo ficar em quarto, viu? Pegar a cachorrada. Eu acho que tá mais fácil e suave, viu? O time do Atlético tá ruim de dar dó, hein? E eu acho que o Cruzeiro vai dar mais trabalho com o Atlético esse ano. Ah, não acho, não. O Cruzeiro é freguês, é sempre bom ganhar o Cruzeiro. E é sempre bom pegar o Atlético na final. Porque eles só conseguem ganhar se for passar a mão, se for com subterfúgio. E sempre fica muito claro que eles só conseguem ganhar dessa maneira. O que você prefere, Alisson? Tô dando Robocop aí, viu? É, essa bosta de Robocop. Que se fosse o caso de realmente escolher, não é tão simples assim, mas... E também não acho que a América deva jogar para perder ou coisa do tipo, não. Mas eu tô com o Cláudio nessa aí, viu? Eu acho que eu preferia pegar o Atlético na semi. Bom, então tá. Então, será que eu consigo lançar? Não consigo lançar a enquete aqui agora, não. Mas enfim, deem seus palpites aí no chat. Vocês preferem pegar o Atlético ou vocês preferem pegar o Cruzeiro na semifinal? Porque a verdade é que nós vamos acabar pegando os dois... E sapateando os dois. A voz continua ruim? Não, agora melhorou. Não, melhorou. Fechou então, o tá bom. Fechei, né, cara? Aí, tava aqui vendo Operação Leva Jato. Vou guardar pra depois, então. Ah, o Alisson conhece. Vamos lá. Ó, Marcelo Campolina, tá perguntando se começou. Começou, filho. Tamo aqui, ué. Não tá vendo? Pontualidade, meu. Não, Alisson, não. Então vamos lá. O Alisson, quer começar a falar do jogo? Sim, um jogo que começou morno, parece que a impressão que me deu, eu não sei, eu até te ouvi, Henrique, falando que você tava vendo no Premier. E no Premier, aquele narrador, ele tava numa preguiça maior do que o time do América, tava um negócio impressionante. Aí depois, mais ou menos no final do primeiro tempo, eu mudei pra Globo. Eu não sei se pra Globo Minas, que tava transmitindo também, o melhor jogo da rodada, é lógico que a Globo Minas ia transmitir. E o narrador da Globo Minas tava pelo menos com um pouquinho mais de vontade. Acho que isso me deu um ânimo maior de ver o jogo. Não sei se foi o primeiro narrador que me influenciou, mas achei o primeiro tempo uma porcaria. Não sei se o sol também estava tanto a América quanto o Tupi numa preguiça, um negócio de dar dó. E o América até que estava atacando. Quando o Tupi fez o gol, foi praticamente o primeiro e único ataque ali do Tupi no primeiro tempo. E o América atacando, mas aquele atacar que a gente já conhece, né, que não oferece muito perigo. Rubão ali na frente sem conseguir fazer muita coisa, o Tony errando quase tudo no meio de campo, mas a gente tava, parecia que o jogo tava mais pra gente. E aí o atacante do Tupi conseguiu aquela boa jogada, saiu na frente do gol, aquela confusão, o Caça-Rato botou pra dentro. Na volta pro segundo tempo, à medida que a coisa foi apertando, né, o América foi jogando mais. Isso é um negócio que me incomoda nos jogos do América contra os times do interior. Parece que só quando a corda vai apertando e que a gente tenta fazer alguma coisa. Enquanto ainda tá suave, o América joga pro gasto. E aí o América começou a tentar enfrentar, começou a atacar mais e no final realmente conseguiu até fazer uma pressão boa. Tivesse jogado o jogo inteiro com a intensidade que jogou o final, facilmente a gente sairia com a vitória, porque o time do Tupi é bem fraco. Achei até e caberia mais gols ali do América. Mas, de tudo, já pela altura do campeonato, o placar foi até bom, assim. 1-1 lá que nos garante já a classificação. A gente vai para a última rodada pensando em ficar em terceiro ou em quarto, para enfrentar ou o Cruzeiro ou o Atlético. Não vai mudar muita coisa para a gente. Então, de tudo, o resultado não foi ruim. A atuação foi. Pai, muito bem. É, só antes eu tenho uma intervenção a fazer sobre o que você falou. O Guilherme Chaves também entrou aqui agora, mandou um acho que ainda não. Tá falando a respeito de ter começado ou não, Guilherme? Começou, ué. O que está acontecendo, gente? Nós estamos aqui, o Breno está ouvindo. Já comentou até do Tony. Essa reação que você falou que foi só quando a corda aperta, você não achou que tem um pouco a ver com as substituições, não? Você não vê relação entre as coisas, não? Eu acho que pode ajudar, mas eu vejo... Porque substituição funciona quando você vê um time que estava antes correndo e nada estava dando certo, depois ele continua correndo e a coisa dá certo. Mas nesse caso eu vi um time que antes estava numa preguiça tremenda e depois resolveu correr um pouquinho, resolveu dar um sanguinho. Então a coisa melhora por causa da boa vontade também. A gente fica refém da boa vontade dos jogadores, senhora. É, eu tô querendo pegar uma gripe aqui. Então quando você falou de sonolência, de fato o jogo, principalmente no Premier, foi bastante sonolento. E tem esse narrador aí do Premier, que de vez em quando o Premier destaca para cobrir algum jogo nosso, que a dupla, o comentarista é sempre o Sérgio Xavier, que eu até gosto do Sérgio Sim. Xavier comentar, e o narrador, nunca sei o nome dele, mas o cara, ele assim, ele não sabe quem que é, o Tupi tá atacando, ele vira e fala, vai lá o ataque do América. Eu falei, gente, não tem nem jeito, um tá de branco, o outro tá de preto. Entendeu? Ele confunde, chamou o Campeonato Mineiro de Campeonato Goiano, as melhores partidas do Campeonato Goiano, você vê aqui. Falei, que beleza, mas eu tô afim do Mineiro. Não, né? Esse cara é muito produto, ele tá vendendo produto. E ele é devagar, viu, bicho? Esse cara, eu ainda tenho que descobrir o nome dele. Muito bem, seu Claudio, o senhor viu o jogo? O senhor tem comentários? Eu não sei se é o América que tá naquela situação que acha que marca o gol quando quiser, tá? Mas o primeiro tempo jogou mal, mas também o time tava lazarento, velho. Jogar com o Rubão na frente também, o Tony naquele resplendor de forma que ele tá, e o Sonequinha Oliveira no meio de campo, cara, é complicado. Tanto que o time, depois que entrou o Marion, mudou um pouco lá, o Magrão, o time deu uma melhorada boa, cara. Eu acho que a escalação do começo do jogo não tá legal. Agora, de repente, também o Enzo já botou os caras também pra poupar, né? Que já tá dando a sequência aí. Já tá definido que a gente tá classificado praticamente também, então já começa a poupar Blanco, o jogador pra semis, né? O Blanco tava constipado, né? Não era isso? Ele tá com crise de sinusite, parece. Sinusite. Então o Blanco tá com sinusite. Então tá aí uma explicação. O resto, o Rubão, por exemplo, acho que é opção, né? Podia ter entrado com o Hugo Almeida. Deu uma segunda chance aí pro Rubão como titular. Magrão no banco. Magrão também optou por começar com ele no banco. A gente pode até falar que metade do time do América tá com sinusite, né? Porque o Blanco tem sido metade desse time aí no início do ano. O Blanco faz falta. Alguém comentou lá no grupo se seria uma blanco-dependência. Bom, quando você tem um jogador e aquele que, sim, vem atuando com mais regularidade, com mais qualidade... O Rubens é mais regular que o Blanco. O Rubens é ruim todo jogo. Ele é um reloginho, velho. É ruim. Muito bem. Voltando ao que eu ia dizendo, quando você tem um jogador que se destaca e faz esse movimento que bota o time pra frente, é claro que qualquer time vai sentir quando o cara sai. Sim. A menos que você tenha uma peça de reposição à altura exatamente igual àquela que você tá tirando, o time vai sentir. Mas daí a chamar de blanco dependência, eu não iria tanto, porque o time se apresentou bem. Teve mais volume, deu aquela bobeada, tomou gol no começo, mas durante todo o jogo o time teve mais volume, não me pareceu perdido em campo, não. Ainda que fosse preguiça, o Alisson, e aí talvez eu até possa concordar com você em algum momento, não sei se era tanto preguiça assim, mas vai lá, vou te encontrar no meio e concordar. O time tava tendo domínio da bola, tendo domínio do jogo. Outra coisa também a gente tem que falar, a situação do time já classificado também, numa partida que não valeria tanto, os caras tiram o pé também, né? Vamos convenhamos, né? Pra que você vai... O time não tava classificado, não. Não, já tava... Precisava do empate em duas partidas. Não tava, viu? Se o América não empata esse jogo hoje, nós ficaríamos com 17 pontos... Com o quinto e o sexto colocado, que eu não me lembro agora quem são, com 14 para pegar na última rodada. E isso porque esses outros times aí patinaram, porque a gente também entrou na rodada, esses times, se a gente perdesse e esses times ganhassem, a gente entraria na última, precisando até de vitória. E tem outra coisa que a gente não falou também, né? O goleirinho, Fê das Unhas do Tupi também, viu? Pegou muita coisa. A gente pega tudo. Jogou muito goleiro desse aí. Pegou até aquele golaço. Até aquele golaço de costas que o Renan ia fazer. Ele pegou. Quase na gaveta. O menino, agora, uma coisa boa. O menino Christian chuta bem, Christian. Pra gol, hein? Ele chuta. Deu um chute na gaveta que o goleiro buscou. Aí hoje não entrou, a gente fica chateado, mas a gente tem que ficar feliz porque a gente finalmente conseguiu um cara que consegue chutar bem de fora da área. Esse que você está chutando, que você está dizendo que ele chutou na gaveta, foi um belo chute, sim. Mas, na verdade, esse lance é a finalização de costas do Renan Oliveira, né? Sim. A bola desviou ali no meio do caminho. Mas você vê que o menino tinha chutado bem. Mesmo se não desvia, ela ia bem para o gol. Ela iria a gol. Iria mais para o meio ali, mas iria a gol. O povo está em polvorosa, Alisson. Você está vendo... Pra time com Felipe Amorim, Rubão e tal, ir pro gol, Henrique, eu já fico muito feliz. Tá certo. Você quer ler os comentários ou quer que eu leia? Posso ler. Brendo manda aqui, boa noite, nosso caçulinha, e ele manda que ele prefere pegar o Cruzeiro e pegar o Atlético na final. Pra quem não ouviu o comecinho do programa, a gente pediu que comentassem quem que vocês preferem pegar na semi, se o Atlético ou o Cruzeiro. Isso aí. O Brendo manda também que a gente, na opinião dele, a gente não pode mais jogar com o Tony. Guilherme Chaves pergunta se o programa ainda começou. Começou sim, gente, já tá no ar. O Marcelo tá dando a dica aqui. Marcelo tá dando a dica aqui que para quem o programa ainda não iniciou, é só mandar um atualizar lá em cima no seu navegador que funciona. Vitor Gomes. Essas pessoas não estão ouvindo o programa, né, Márcio? Mas para os próximos, nos próximos façam. Tá. Vitor Boaventura, como pode colocar o Marion e não colocar o Mateuzinho? Mesmo estilo de jogo, Mateuzinho nossa cria, Marion sofrível. Opinião dele. Guilherme Chaves, detesto cornetar, mas o time errar passe de 2 metros, cair sozinho, chutar muito errado, muitas vezes, que dureza. Vitor Boaventura manda de novo que o Hugo Almeida nem no banco tava, eu acho. Tava não? Acho que não, né? Porque senão ele tava titular, né? Não sei. O que ele tem? Ele tá machucado? Não sei também. Acho que é machucado. Alguém sabe? Manda aí pra gente. Carlos Castro, a diretoria deve esquecer o técnico e trocar o Tony pelo Cascata da URT. Cascata é um cabeludinho da URT, até bom de bola, contra o América jogou bem. Não sei idade, não sei... como que tá, não sei nada, mas... A gente descobre. E a gente já percebeu, gente, lembram do Daniel Lovinho? Esse negócio de jogar bem contra o América não significa nada, que aí a gente vai lá e traz o cara não faz mais nada. Marcelo Campolina, o time... O Cristiano também, que veio do Guarani? Guarani que também. Veio? Não, veio da Caldeira. Caldeira fez alguns gols, não foi de todo inútil, não. O Lovinho foi lazarento. Marcelo Campolina manda que o time teve volume, mas não foi um volume falso, não. Ah, não, ele pergunta se não foi um volume falso. Primeiro tempo, pelo menos, foi bem abaixo. No segundo, o goleiro deles até que trabalhou bem. Guilherme, para mim, eu concordo que, para mim, foi um volume meio falso. Volume, não é que foi um volume, ficou muito nítido para mim que, tecnicamente, o time do América é muito melhor que o do Tupi. Então, ele sobressaía na parte técnica. Mas volume mesmo, intensidade de jogo, no primeiro tempo, então, eu não vi nada. De nenhum dos dois lados, aliás. Volume falso é a famosa meia na cueca, não é isso? Ou sutiã com enchimento. Henrique, talvez você fica vendo isso antes do programa, aí você fica com esse tipo de linguajar durante o programa, cai o nível do negócio, né? Guilherme Chaves. É o remédio Chaves. Que eu tô tomando. É. Isso é volume falso também, né? Não? Guilherme Chaves manda aqui que o jogo totalmente dominado e os caras conseguindo cometer erros bizonhos. É, Bruno Marcos, na opinião dele, o jogo foi bem ruim, na minha também. Lucas Bahia, vocês estão chapados hoje? Eu tô um pouquinho, mas é medicamento. É pela gripe que tá se apresentando. Eu respondo por mim, não estou. O Corneta, acho que ele veio chapado ao mundo. Eu tenho um atestado médico que permite eu ficar chapado, então não encham o saco. O punipu tá liberado para mim, viu? Não me apurrinho. Isso. É igual o Obelix, ele não caiu no balde de poção lá quando era criança? O Corneta caiu em algum lugar quando era criança, a gente só não sabe onde. Pelo visto foi de cabeça. Muito bem. Sobre os comentários aqui, Mateuzinho, vai colocar a Marion. Tu caiu duas vezes ainda? Eita! O conselho de pelagem, não atuou, não. Ah, então tá. É, sobre Marion no lugar de Mateuzinho, entrar com Marion, não entrar com Mateuzinho, o que vocês acham aí? Ah, eu acho que o Mateuzinho, gente, o Mateuzinho é um assunto que sempre vai voltar, porque ele é da base, é um moleque que já jogou na seleção, categoria de base e tal, parça do Neymar, né, como diz... Parça. Então sempre vai voltar o assunto Mateuzinho. Mateuzinho é um cara muito novo ainda, então dá pra gente ter muita paciência com ele, e eu acho que a América decidiu por esse caminho, ter paciência com o Mateuzinho. O Enderson Moreira, não dá pra criticar o Enderson Moreira quando o assunto é Mateuzinho, porque o Enderson foi um cara que deu muita chance pro Mateuzinho, muita mesmo. Até que o campo, acho que é o Muricy que fala que o campo fala, né? Alguma coisa assim. Tem um treinador desse que tem uma frase dessa. O campo nos falou que o Mateuzinho não tá preparado, gente. É, o campo falou que Muricy, ele não... Muricy, não confundir com aquele time do Norte. Não, né? Esse aí é... Vamos chegar no campo do Muricy. Esse aí não traz duas lembranças. Não, isso, não. Mas o Mateuzinho, o campo nos disse que ele não tá preparado ainda. Saiu uma notícia, acho que essa semana, que o Mateuzinho tá fazendo academia, disse que já tá ganhando massa magra. É, ele mesmo falou que já tá sentindo... É, que já tá sentindo diferença... Até nos embates com os marcadores e tal, tá sentindo que ele não tá caindo tão facilmente quando tem um choque. Então acho que é por esse caminho mesmo. É, e outra coisa, aí eu acho que uma coisa é questionar a entrada do Mateuzinho em campo. Até acho válido. Agora, questionar a entrada do Mateuzinho criticando o Marion, aí para mim já é meio forçação, porque se tem um que tem merecido um pouquinho de atenção nesse início de temporada, tem sido o Marion. Acho até que ele tem tido um espaço menor do que ele deveria. Do que é merecido. Acho que o Mike, concordo, por exemplo, conquistou um espaço muito maior que o Marion com um merecimento menor, pelo menos para o que é apresentado para a gente. Eu não vejo treinamentos. Mas nas depende atuações... da questão física, o depende, o Marion não está bem fisicamente para aguentar 90 minutos. Aí, como ele... Não, de fato, a gente não sabe. Mas assim, a julgar de repente, pelo ele... que cada um está os apresentando... Sim. Depende, ele só dá com de 45 minutos, é melhor ele entrar no segundo tempo e fazer a diferença do que entrar no primeiro, acabar e não fazer nada no segundo tempo. Né? Uhum. Pode ser. Mas não sei, eu acho que ele deveria ter. Vamos lá, que ele não tivesse ainda conseguido jogar os 90, talvez fosse interessante entrar com ele jogando. Por que não? Robocop, viu, Arthur? Henrique. É. Agora, o jogo do Vila, por exemplo, que é um jogo que já está com a classificação definida, ele pediu uma boa partida para deixar Marion entrar como titular e ia botar alguma coisa para experimentar também. Quem sabe parece alguma coisa. Assim, não vai influenciar tanto. Também acho. É, talvez um jogo até para você botar Marion de um lado, Mateuzinho do outro. É, testar talvez o garoto Pilar na frente, né, porque... Não desmerecendo o Vila, é questão matemática, já tá garantida a classificação, de repente não tem fila tanto. Sim. Isso, poupar quem estiver pendurado. Dá uma rodada pro menino zagueiro lá, que, o cabeludinho lá, o Roger, que ainda não jogou esse ano. Sim. Botar o menino, o volante, que o Roger e o volante, Zé Ricardo, se não me engano, são os únicos dois que não jogaram nem um minuto ainda esse ano. Então bota o menino também para jogar. Vamos jogar com a meninada para ver o que rola. O nosso Axel Rose, que acabou de chegar, sabe exatamente quem ainda não teve oportunidade. Boa noite, Sérgio Tavares. Boa noite. Consegui. Cheguei um pouquinho atrasado, né? Lembrando meus tempos de guerreiro. Estamos na área aí. Hoje você foi o Tony Talibã, viu? Tá bom, então. Ô Sérgio, eu já tava despedindo da turma aí. Qual que é o seu abraço pra turma aí? O programa já tá acabando. Aqui, eu aprendi uma coisa com o Decadentes, é ser cara de pau. O Alisson já fez isso, o Henrique já fez, o Corneta faz em todo jogo. Eu vim participar sem ter assistido o jogo. Então, se vocês já acabaram, pô, beleza, vamos dar boa noite, galera. Eu nunca fiz isso, não. E já entrou grosso de novo. É. Né? A verdade hoje... E aconteceu constantemente. Alisson, pera aí, Alisson. Entrou grosso, não, Alisson. Lá ele. Me ajuda aí. Aqui, só a título de curiosidade, aí, o Cascata. Você falou que não sabia a idade do rapaz. A criança tem 34 anos, completa 35 daqui a 2 meses. Jesus. Exatamente 2 meses. Esquece, né? Agora, que o jogo que eu assisti, ele correu bem mais do que o Renan Oliveira tem corrido, e escorreu. Ah, mas aí vai ver quem que tá comendo, né? O mingau. Até eu acho que eu corro mais do que o Renan Oliveira. Eu, com meus 100 quilos, corro mais que o Renan Oliveira. Muito bem. Ô Sérgio, você não respondeu. Quem foi que não jogou ainda, não teve chance nessa temporada? Roger e Zé Ricardo. E Rubão. Muito bem. Então, além dos goleiros reservas, né? Tirando os goleiros, só o Roger e o Zé Ricardo. Muito bem. E o Rubens, se não jogaram bola piano. Pronto. Passa pra frente. Oportunidade, Corneta. Nós não estamos dizendo se jogou ou não jogou. Oportunidade. Eu vim hoje pra atrapalhar, então lá, vamos pra Gubonde. Já conseguiu. Que dia que você não veio pra atrapalhar? Eu não sei se eu sou o Tony hoje ou quem é, ou o Rubão hoje do Decadentes. Tô aqui só pra dar passe curto errado. Toca o bonde. Tabela comigo então, porque hoje eu também vim só pra vacalhar. Ah, não, você é o Tony, você tá chegando atrasado. Eu sou o Renan Oliveira, tô com preguiça, vai. Muito bem. Essa escalação. Tem mais comentário aí, Wallace? O Lucas Bahia manda aqui que ele também não critica o Anderson Moreira por causa do Mateuzinho. Na opinião dele, o Mateuzinho não tem jeito pro futebol profissional, é que nem o Rubens. Eu não diria nem perto disso não, viu, Lucas? Acho que o Mateuzinho tem jeito pro futebol. O Mateuzinho talvez vai precisar de mais tempo. O Rubens tá meio que na hora de mostrar, porque o Rubens já teve mais fases na América, já foi emprestado, já era para estar mostrando algo a mais. O Adolfo manda que ficou clara a falta de qualidade no ataque. Essa falta de qualidade vem desde o início do ano. A gente terminando o Mineiro, provavelmente a América vai fazer algumas outras contratações, esperamos que poucas e acertadas, né, porque... Para fazer teste, funciona o Mineiro. Para trazer para a Série B, já tem que trazer cara para chegar e jogar. E eu traria uma ou duas peças de qualidade para o ataque ali, porque não tem funcionado, não. Muito bem. Quando eu digo ataque, eu digo do meio para frente, porque às vezes a gente também bota a culpa só nos lá da frente, mas o nosso meio não cria nada. Uhum. Muito bem. Felipe Amorim, gostou da atuação hoje? Não. Também não. Eu gostei da forma como você respondeu. É porque o Felipe Amorim, cara, acho que todo mundo tem o direito de ter birra com algum jogador. A minha é com o Felipe Amorim. Muito a minha bem. Também. Olha só, o Vila também vai jogar o próximo jogo, assim, apesar de que o Vila tem aquela coisa com a América, né? Como o Marinho gosta de lembrar. Mas é um jogo que pro Vila já não vale mais nada, porque ele já tá salvo do descenso. E não tem a menor chance de classificar. Então o Vila é um dos poucos times aqui que... Vila e o Tupi são os dois times que farão a última rodada sem querer nada com a dureza. O que vocês acham do Gladstone do Vila Nova para um zagueiro reserva pra gente na Série B? O Gladstone que era do Cruzeiro? É. O zagueiro rodado, às vezes você tem um jogador mais rodado, eu acho bom. Não vejo tão mal assim, não. Ele tá bem, eu não tenho acompanhado. Fisicamente tá bacana. Então, o cara de experiência. O jogo que eu assisti. Da Europa, né? Rodou. O jogo que eu assisti do Vila, eu gostei. Tá fininho, tá em forma física. Continua aquele jogador que joga sério. O Gladstone é um cara que não. Ele entra na dividida pra jogar sério. Aqueles que. Um pouco butineiro, mas que é necessário. É, e eu faria a aposta nele para compor o elenco para a Série B. E deve ser barato, você está no Vila, não vem com muito certeza. Caro, muito valorizado. E se o cara vier com vontade, e como ele está no Vila, já dá boa chance dele vir para jogar com a América com vontade de jogar bola, que é o importante, no time, entendeu? Ué, se for acrescentar, tudo é bem-vindo. É melhor que Suelton, Ademar, sei lá, quem, Eduardo, Arthur e companhia, né? É, o Thales até manda aqui questionando se o Gladstone aceitaria vir para ser reserva. Eu acredito que sim, porque tá no Vila, o Vila não tem calendário pro segundo turno, pro segundo semestre. E o Gladstone, antes do Vila, acho que ele tava num clube desses do Nordeste aí. Então não seria demérito para ele vir para ser reserva hoje, não. Ele também já não é nenhum garoto e não tem essa história toda para querer a titularidade a qualquer preço, não. E outra coisa, o que garante que ele vai ser, que ele será reserva aqui também, né, gente? Também. Porque o zagueiro roda muito, contusão, cartão. Não duvido que ele tenha capacidade de chegar aqui e se tornar titular. Você tem uma posição em que é mais fácil rodar e mais fácil é ter oportunidades para jogar e vir a conquistar a titularidade, é exatamente ali atrás, na zona de marcação, onde você tem essa rotatividade por causa de cartões, né? Diga lá, Alisson. O Lucas Bahia manda aqui que ele arriscaria no CR7, ele acha que pode dar certo. Aí tem que ver se o Real Madrid vai liberar, né, Lucas Bahia? É. Porque o Cristiano teve até um aeroporto inaugurado, se não me engano, na Ilha da Madeira, né? Em homenagem a ele. E o aeroporto da Ilha da Madeira foi rebatizado. Botaram um busto dele lá, ficou a mais linda do mundo. Antes que mandem aí, a gente sabe que é o caça-rato, a gente só quis fazer a piada. É, e sobre o caça-rato, é capaz dele passar na planilha dos quatro pilares, porque ele fez 4 gols agora no Tupim em 10 jogos, beleza. Mas o histórico dele nos últimos anos não é de muitos gols, não. Sequer de muitos jogos. Tô olhando aqui, ó, 2013. Ah, vai lá, quando ele tava em alta, vai. 2013, 43 jogos no Santa Cruz, 10 gols. 2014, 36 jogos, 3 gols. 2015 ele vai pro Remo, faz 7 jogos, 1 gol. Ainda em 2015, Guarani, 8 jogos, 1 gol. 2016, Duque de Caxias, 8 jogos, nenhum gol. E agora sim, ele fez 4 gols em 10 jogando no Tupi, mas aos 30 anos de idade, eu não sei se ele é o atacante para jogar Série B, não. Caça rata pela tão ruim que nem um corneta faria ela, gente. Pelo amor de Deus. Não, essa aí nem fale. Vai que alguém escuta, joga na planilha e é aprovado. Pode não, gente. Briga com isso, não. É, eu também não quero, não. É, muito eu bem. Acho que o problema de trazer o caça rata é o seguinte. É, na minha visão, esse tipo de contratação como caça rata, ela tem que acontecer pro Campeonato Mineiro. Que aí você testa, vê se o cara tá bem e tal, não sei o quê, para depois dar sequência com ele. Para a Série B, principalmente porque a gente tá percebendo que o nosso elenco, apesar de vez em quando ver um resultado ruim, a gente tende a achar que é tudo ruim, mas não. A gente tem um elenco que a gente vê que precisa de ajustes, não precisa ser 100% mudado. Então, na minha visão, você trazer um caça-rato agora não é tão diferente dos testes que a gente fez até agora, por exemplo, com o Mike, com o Marion e tal. Não, são perfis parecidos. Então, eu quero para a Série B jogador do nível, pelo menos, de Obina. Caras que Baraque, vão chegar... Eu ia perguntar agora. caras que vão chegar, botar a camisa e você não vai ter que ter muita preocupação com ele, ele vai ser o dono daquela camisa ali. Para trazer o Caça-Rato agora para o segundo semestre, é mais um jogador para chegar, testar, ver se vai dar certo aqui, igual parece que está dando no Tupi. Então, não é nem pelo nome do Caça-Rato, é pelo perfil. Eu citei aqui o Gladstone, por quê? Porque na zaga está parecendo que a gente tem dois zagueiros que vão dar conta de seus zagueiros titulares. Então é diferente. Para a zaga, pelo que vem desenhando nesse Campeonato Mineiro, a gente não vai precisar trazer um cara para chegar e assumir a camisa de titular. Parece que esses dois a gente já tem. Então, para a zaga, o perfil pode ser de um cara para compor elenco. Para o ataque, pelo que a gente tem visto de Hugo e principalmente do Rubens, a gente precisa de um cara ali para chegar e tomar conta. Muito bem, vamos ver se a gente acha esse cara aí. Deixa acabar o Paulista, que vem alguém. Alguém mais? Algum comentário? O Lucas Bahia manda aqui que o Caça-Rato virou atleta de Cristo, parou de beber e que o cara só vai querer jogar a bola. Ah, tá. Uhum. Talvez é isso, talvez seja a falta da bebida que esteja faltando aqui, eu não sei, vamos ver. Quem mais? De participação aqui, só isso. Só isso? Muito bem. O que vocês acharam dos nossos dois laterais hoje? Já que Anderson tirou o Pará e resolveu jogar com o Alex Silva e o Auro. Não gostei do Alex Silva. Eu acho que, apesar do Pará, eu ainda prefiro o Pará. Eu não sei. Como é que é? O Pará, a posição dele é essa, né? O Auro e o Alex estão jogando no lado errado, né? Dele, tecnicamente falando, né? São os direitos, estavam na esquerda, né? Tanto teve aquela patetada no segundo tempo que ele trocou mais ainda. Pois é, e o Auro não tem grande crítica a ele, não. Acho que ele erra um pouco, algumas bolas e tal, mas eu não tenho muito problema com o Auro, não. Mas fazendo um arroz com feijão ali, jogando direitinho, não atrapalhando já ajuda muito. O problema é quando começa a atrapalhar, né? Aham. Uhum. Mas aí, nisso aí eu vejo diferença nos dois perfis aí. O Alex Silva vai ser um cara que ao longo do tempo talvez vai errar menos, porque o Alex Silva ele se limita a marcar, fazer um feijãozinho com arroz ali, e lá quando o jogo tá muito fácil, você vai lá e apoia um pouquinho. Já o Auro, ele tenta jogar, ele tenta fazer jogadas de criatividade, ele tenta ser produtivo pro time, ele vai errar mais. Sim. E aí que é o grande problema, que a torcida América não costuma ter muita paciência quando o cara erra duas, três, quatro jogadas. Mas ela também não percebe que o cara tá errando, porque ele tá tentando fazer alguma coisa diferente. E que na hora que encaixar, vai criar uma jogada importante de gol, alguma coisa vai sair dali. Então eu tô com o Henrique nessa. Acho que às vezes a gente pega meio pesado com o Auro. Mas eu acho que pra ter um lateral mais ofensivo, a gente tem que trabalhar com três zagueiros pra ter mais cobertura. Porque, assim, tem que estar muito certinho pra lateral ficar subindo tanto assim ofensivamente. Eu acho que tem que tomar cuidado. Eu acho que a lateral ainda a gente não chegou num ponto bom, não. Igual tá a zaga. A lateral é outra posição, principalmente a esquerda, que essa não vai ter como fugir de ter pelo menos uma contratação pra Série B. Até por questão de número de jogadores, meus, a gente só tem um lateral esquerdo. É inadmissível. Volta agora o Xavier, que também não é lateral, deve voltar pra Série B, mas também não é lateral. Então, dentro do meu conceito de contratar pouco, mas contratar acertado, um lateral esquerdo a gente também tem que contratar. Falar em voltar, tem o Sávio que tá voltando também, que é a parte ofensiva que você falou que tava precisando. E aí? Ele pode ter uma chance ou é melhor contratar alguém e deixar ele na reserva? No lugar do Felipe Amorim tem chance, tem não? Pra mim tem, mas na hierarquia do Anderson, ele vai entrar lá embaixo, como opção lá embaixo. De repente não, ele fazendo um bom paulista, de repente ele até volta com uma moralzinha maior do que ele saiu. Não sei. Acho difícil. Nesse ponto tem sido difícil. O Anderson, ao mesmo tempo que em alguns momentos ele parece coerente, em outros momentos ele dá umas que bagunça a cabeça da gente. Então o Mike, por exemplo, vinha jogando muito pouco ou quase nada. De repente ele me aparece de titular e não tô nem falando que eu não esteja merecendo ou que deva sair, mas ele apareceu de titular de uma forma um pouco estranha para quem tava acompanhando os jogos. Chegou o colega aí, né? Não é aqui, não. Não é aqui. Ah, então. É o atleticano vendo os gols do Cruzeiro de ontem. Tá comemorando aqui. Muito bem. Outra coisa que eu achei muito estranha hoje, não sei se ainda tinha algum resquício de lesão e tal, mas o Magrão vinha de titular quase que o ano inteiro, sai por uma lesão, e aí hoje, sem o Blanco, ele me entra com o Tony e o Magrão no banco. Achei. Né? Mas eu acho que já é pra poupar, é uma partida menos perigosa hoje, já começou a poupar pra segunda fase mineiro, de repente é isso. Não tá 100%, deixa, cara. Tanto que na hora que apertou no segundo tempo, ele entrou com ele. De repente, tá dando a segurada. É questão de cartão também, eu não sei como tá o cartão do Magrão. Que depois do Vila agora, já é Cruzeiro, não, mas... é clássico, dois clássicos. Pois é, exatamente por isso. Quem tem cartão, poupar cartão hoje, não era o caso. Era o caso de você deixar o cara tomar o último cartão para cumprir a suspensão contra o Vila e entrar na semifinal zerado. Porque mas, eu imagino que o regulamento não serve, não. Mas aí, segundo você falou, o próprio Magrão teve uma pequena lesão durante a semana e foi poupado. Ele entrou porque o treino estava azedando demais e teve que tomar uma atitude mais enérgica, digamos. Mas assim, eu acho que já começa a aliviar. Muito e bem. E aí vai ter. Pode ter um cartão, pode lesionar, pode complicar demais a vida, é melhor ir tranquilo. Muito bem. Seu Alisson, tem mais comentários? Tem aqui o Marcelo Campolina, ele acha que a peça mais urgente seja um articulador, um camisa 10. Os laterais, na opinião dele, tem que chegar até a linha de fundo e tem que acertar os cruzamentos, porque defensivamente eles não estão comprometendo. Não nesses últimos jogos, né, Marcelo? Mas a gente teve, principalmente nos clássicos, que são jogos em que se exige um pouco mais da defesa, os nossos laterais na parte defensiva foram horríveis. Mas sim, Sérgio. Só para pegar no gancho disso que você está falando mesmo. Mas o Enderson ajeitou um pouco o meio ali com os três volantes, com o Christian, Juninho e o Blanco mais solto. Acabou melhorando o sistema defensivo como um todo, né? Os laterais funcionaram melhor defensivamente com isso. Lá atrás, nos clássicos, ainda não estava bem acertado. Isso pode ter ajudado um pouco nisso também, você não acha? Eu acho que sim. Apesar de que nos clássicos, pelo menos em um deles, eu tenho certeza que a gente também jogou com três volantes. Não eram os três de agora, então não dá para comparar laranja com banana, mas eram três volantes. E outra coisa é que, de repente, também, o que a gente está achando que seja uma melhoria defensiva dos nossos laterais pode ser uma piora dos atacantes que jogaram contra a gente, né? Porque talvez a gente vai precisar, e a gente vai ter esse teste aí agora, ou contra Cruzeiro ou contra Atlético, para a gente saber se, de fato, a consistência defensiva dos nossos laterais melhorou ou se era só impressão? Ó, só para fechar isso aqui, tá? Eu busquei aqui as fichas. Contra o Cruzeiro, nós jogamos com Juninho e Blanco só. E o Renan Oliveira, Magrão e na frente Marion e Hugo Almeida. Então não foram com três volantes. Contra o Atlético, nós jogamos com Blanco, Juninho e Hernandes. Aí sim nós jogamos com três volantes. Sim. E o Magrão recompõe também, né? Mais do que o Renan Oliveira, ele faz uma recomposição também. Eu não acho, sinceramente, Sérgio, as falhas dos laterais contra Atlético e contra Cruzeiro não foram por falta de cobertura, principalmente porque elas não foram em contra-ataques, elas foram quando os dois, tanto o Pará quanto na época era o Auro ainda, eles estavam posicionados como laterais. É falha individual de marcação mesmo. Do Pará, então, foi nítido. Muito bem. Vamos para Bale Colatina ou não? Deixa eu só terminar os comentários agora aqui. O Lucas Bahia manda que, na opinião dele, o Alex Silva é muito fraco. E que lateral não pode fazer só o feijão com arroz. Teoricamente não, Lucas, mas ainda é melhor um lateral fazer um arroz com feijão bem feito do que ele tentar inventar moda e não conseguir fazer nada. Então, eu ainda sou da opinião, apesar disso ser um modo antigo de ver o futebol, mas para mim o lateral bom é aquele que primeiro defende bem e depois, se ele resolver lá na frente, é outra história. Mas se ele não comprometer aqui atrás, ele já é um cara a ser considerado. Marcelo Campolina, entre Pará e Xavier, vale o teste. O Xavier merece uma chance pelo que jogou das outras vezes. Também acho que entre Pará e Xavier, principalmente quando o Xavier voltando, eu lançaria talvez até o Xavier de titular. Mas eu não gostaria. Eu não gostaria, não é nada contra o Xavier, mas eu não gostaria que o Xavier, que a gente entrasse na Série B, tendo o Xavier como nossa principal opção de lateral esquerdo. Porque, primeiro, como o Corneta falou, ele não é lateral esquerdo. Segundo, que ele não tem essa cancha pra gente falar assim, vamos de Xavier como nosso lateral da Série B. A gente não tem que fazer contratação. De acordo. O Jairo Viana também manda que prefere Xavier. Muito bem. Tô concordando com você no seu comentário sobre o Xavier. Vamos então a Bali Colatina, seu Sérgio Tavares. Vamos. Aí nós estamos com uma... Eu tô com uma dúvida aqui. Quando, na votação final, quando a gente soma os nossos votos e os votos da galera, e dá empate, a gente já chegou na conclusão de que vai dividir aquele ponto, né? Se der 2, vai ser meio para cada um. Quando deu 3, fica 0,33. Mas quando dá empate, na opinião da galera... Não sei. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a nossa votação... E aí, se precisar, a gente cria um critério no momento que precisar. Por enquanto, eu não tenho a resposta para você. Então, tá? Vamos votar e depois eu falo o que a galera votou. Ué. Façamos isso. Então, galera, se você eventualmente... Apenas se você não votou lá no grupo do WhatsApp e quer votar ainda para Bali Colatina, você tem uma última chance, sabendo que você pode estar desempatando o que está empatado. Vamos lá. Sérgio Tavares, o senhor não vai votar, né? O senhor não vai fazer isso. Não vou votar. Acho válido. Eu assisti dos 33 minutos do segundo tempo em diante. Eu só vi o gol do América, praticamente. Então, não dá nem não pra vai, eu... Não dá. Tá certo. O Alisson, seu Colatina primeiro. Colatina? Deixa eu ver. Eu vou votar no Rubens. Vou votar no Rubens porque eu passei o primeiro tempo inteiro esperando que ele finalizasse uma vez pro gol, principalmente cabeça, pela altura que ele tem. E eu ainda continuo achando surreal um cara com a altura que ele tem não conseguir cabecear uma bola. Tá certo que a gente não tem um volume de jogo tão grande, os cruzamentos não são tão bem feitos, mas nem que seja para cabecear para fora, de vez em quando ele tinha que conseguir fazer. As atuações mas nós tivemos duas finalizações de cabeça e foi do Mike, eu acho, não foi? Exatamente, que deve ser que é um anão. Do tamanho do Rubens. Então, eu entendo que o Rubens é prata da casa, eu entendo que ele é um jovem que ainda tem o que desenvolver, mas eu ainda acho muito cru e eu tenho minhas sérias dúvidas se ele vai conseguir desenvolver a ponto de ser um jogador importante para a América em algum momento. Espero queimar minha língua, mas por enquanto ainda não. Muito bem. Seu Corneta? Rubão? Então vai ser unânime. Eu também votaria no Rubens. Já deu 3 aqui. Sérgio Tavares, como é que foi o voto popular? Pode até somar aí o voto do Jairo Viana, que faria o desempate também. O Jairo votou em quem? O Jair, você não tá vendo o chat, né? O Jair votou no Rubens. Ah, beleza. Então. Aí veio o Marcos Vinícius votou no Tony, empatou de novo. Pois é. Então, nós temos um empate exatamente do Rubens com o Tony. Isso. Se a gente considerar, então, que a galera votou em 2, meio para cada um, daria 3,5 pro Rubens e meio pro Tony. Beleza? Aham. Então, daria. Deu Rubens, hoje deu Rubens, tá tranquilo, é Rubão, até porque aqui foi unânime também. Eu não justifiquei meu voto, mas eu concordo muito com o que vocês falaram aí. eu não vou nem crespar muito, eu concordo, Alisson, que ele, não é possível um homem desse tamanho não pular. E teve até uma hora que ele pulou hoje no, na intermediária ali, na disputa de bolas, chegou a ver, não? Não foi muito efetivo, que... não. Mas... ele resvalou na bola. Primeiro tempo ainda. É, primeiro tempo ainda, ele pulou para disputar uma bola, acho que duas vezes, inclusive, no mesmo lance. Mas fora isso, independente do pulo, porque muito do pulo também se dá de acordo com a oferta de cruzamentos, e podemos dizer que não tem lá tantos assim, embora o Mike tenha aproveitado alguns. O resto que ele deveria fazer também, não vi ele fazendo. Não vi ele fazendo pivô, não vi ele arrematando. Eu acho que o Rubens não se posiciona para receber cruzamento de cabeça na área também. Ele vai para lateral, ué, ele não fica no meio. Isso é parte da culpa dele. Pois é, ué. É isso que eu tô falando. É, ele joga errado. Então... Ou o técnico... Você lembra o Gleison que jogou no Cruzeiro, no Atlético? Ah, não vou lembrar agora. Ele era atacante, teve uma carreira como zagueiro. É um fortão. Ele era um volante, batia pra caramba. Ele começou como atacante, foi recuando, o cara virou zagueiro no final da carreira. Daqui a pouco o Rubens quer citar tudo e virar zagueiro, cara. Mas pior que ele não sabe pular de cabeça também, então não adianta. Nem pois pra zagueiro serve. Então, enfim, o Colatina de hoje foi o Rubens, o Guilherme Chaves também, retardatário aqui. Depois tudo resolvido já, resolveu votar no Rubens. E aí o Vitor Silva, pra sacanear, vota no Tony pra empatar de novo. Eu tô quase mandando vocês a merda. Vamos pro bala então, antes que esse povo tenha ideia. Só falar que fechando o comentário sobre o Rubens, acho que foi nesse último jogo do Brasil, o Ronaldo Fenômeno, que apesar de só falar asneira, né? De não dá pra aproveitar muita coisa dele comentando, mas ele falou um negócio interessante nesse último jogo. Aquele atacante do Brasil lá que joga no Liverpool, que entrou no lugar do Gabriel Jesus. Firmino? Isso, o Firmino. O Firmino teve uma bola que a bola passou pelo zagueiro e aí o Firmino não estava acreditando no lance e acabou não chegando nela. Não sei se foi nesse último jogo ou no primeiro dessa rodada aí do Brasil. E aí o Ronaldo Fenômeno fez um comentário que eu achei muito interessante, porque logo depois teve uma outra jogada que o Cavani, foi contra o Uruguai, que o Cavani foi lá e aproveitou uma bola recuada, foi lá e tomou a bola e sofreu o pênalti. E aí o Ronaldo falou o seguinte, que o atacante ele tem que acreditar em todas as jogadas, e ele falou sobre o atacante que chama gol, o atacante que chama a sorte pro lado dele. E ele citou ele próprio como um atacante que fazia isso. O Rubens, falta um pouco isso. O Rubens é um cara de 2 metros, e quando a gente começa a conversar assim, ah, que a bola não chega, ah, não sei o quê. Esse negócio de a bola não chegar... essa desculpa funciona até certo tanto, porque tem muito atacante que a gente vê, Fábio Júnior no América. Fábio Júnior, quando jogava no América, o time era fraco do mesmo jeito. E a gente cansava de ver ele ou fazendo gol ou perdendo gol, porque ele estava sempre bem posicionado, estava sempre onde tinha que estar, estava sempre a aproveitar. O cara chama a jogada para ele. Então a gente precisa... Mesmo o Hugo não tem sido esse jogador, não. Aquele jogador que chama para ele o jogo ali, que tá posicionado no lugar certo, na hora certa. Sabe quem faz muito isso? É o Marcelo Moreno. Eu acho ele um peladeiro, mas o cara não tem bola perdida. Ele tá brigando, a bola tá batendo. O Bina faz muito isso. Ele acredita que na última hora... o cara acredita. Não acreditar, acaba sobrando bola, pega rebote... Nesse povo, não vai dar, não vou. O Fred no Atlético também, você vê, tem jogos que o Atlético joga mal pra caramba, você vê o Fred tendo 3, 4, 5 oportunidades de gol. Não é que o time criou pra ele, o cara sabe, ele sabe o caminho do gol. Você tem duas formas de ser produtivo e assertivo no ataque. Uma é pela qualidade, você tem essa qualidade a mais que vai te deixar, vai te fazer guardar mais bola. A outra é com quantidade. É claro que você vai errar várias, mas com quantidade você acaba acertando várias também. O Rubens não me parece conseguir trabalhar com nenhuma das duas hipóteses. Então, tá aí. Vamos pra bala então, vamos falar de coisa boa. Seu Corneta. Eu vou votar no Catarrento que marcou gol hoje. No Mike. Moleque, foi o Mike. Tá merecendo. 2 gols em 2 partidas, tá bom. Muito bem, o Alisson. Descabastou, quem sabe agora começa a fazer gol toda partida. Eu vou votar no Rafael Lima. Muito bem. Eu também vou votar no Rafael Lima. porque tá merecendo, jogando muita bola, tá redondinho, erra, claro que erra, nenhum jogador é 100% em todo jogo, mas tá dando muita segurança, tá bonito de ver, pra quem passou um ano com o Suelito, Alisson, tá bom de ver o Rafael Lima. E aí nós temos esse probleminha que o Sérgio levantou, esse só me traz problema. Por quê? Nós tivemos empate. Vai. Diga o resultado aí, Sérgio. Tem Christian e Mike empatados com 4 votos. Isso. O Rafael Lima também foi votado, mas o empate só teve deu dois. Teve 2 votos. A torcida teve 2. Mais um aqui, ó, 3 votos, porque a Nayara Nésio acabou de botar em bala torcedores juntos e misturados. O Messias teve 1 voto, o Magrão teve 2, porque acabou de ganhar 1 voto aqui do Victor Silva. O Guilherme, você votou em bala. O Jairo votou no Rafael Lima também, então o Rafael Lima iria para 3 votos, continuam empatados ali o Mike e o Christian com 4. E o Guilherme já viu, ó, você já viu a apuração, você faltou a votação, então seu voto não vale mais não. Então nós vamos dar meio ponto, como o Sérgio sugeriu da outra vez, do outro também, é o que nós vamos fazer, gente. Nós vamos dividir o voto popular, cada um vai ganhar meio. Então o Mike vai ganhar 1,5, que é o voto do Corneta, mais o meio do povo. O Christian ganha meio voto, e quem ganhou foi o Rafael Lima, que eu e o Alisson votavam. Ok. O nome disso é voto qualificado. Muito bem, então Rafael Lima ganha o bala dessa semana. Muito bem, senhores, o que mais que nós temos para falar? Ah, nós temos para falar do bolão. Como é que tá o bolão, Sérgio? Cara, eu não atualizei ele. Você não atualizou? Não, porque deixa eu explicar por que eu cheguei atrasado e tudo. Hoje foi a comemoração do aniversário do meu filho. Então nós fomos pro parque, lá no Parque Guanabara. Depois fomos almoçar, depois fomos pra casa da minha mãe. Doce. Depois fomos pra casa da minha mãe cantar parabéns com bolo e tudo. Então, eu vi. Obrigado pelo convite, carinhas isso, aí no WhatsApp, tirando onda que tá líder. Mas eu não conferi ainda. Então, você manda ver, mano. Nós temos apenas um Excel Rose, que é quem cuida da tabela. Então as apostas já estão lançadas lá, e assim que o Sérgio atualizar, é claro que a gente vai mandar no grupo. Eu não faço essa atualização, eu não tenho acesso à tabela, mas o que eu faço, já que eu estou ali no gargarejo na emocionante disputa pela liderança, eu pego o palpite dos primeiros ali para conseguir definir pelo menos quem é o líder da rodada. Ainda estou falando porque eu estou lá, mas não é só por causa disso, não. Só para ver quem é o líder, para a gente ter pelo menos esse dado. E o Alan Rejane tinha 55 pontos e não pontuou essa rodada, porque ele apostou 2-0. Ou seja, ele não acertou o resultado, ele não acertou quantos gols o América fez, ele não acertou quantos gols o Tupi fez. Então ele zerou a rodada. Ali em segundo e terceiro, e aí empatados com 53 pontos, sendo que acredito que eu tenho a vantagem da senioridade sobre o Heitor Miranda, nós dois viemos com 53. Eu apostei 1-0 para o América, então eu errei o resultado, errei o número de gols do Tupi, mas acertei o número de gols do América, então eu fiz 3 pontos. 3 pontos me colocam com 56, passando o Alan Rejane. O Heitor Miranda apostou 3-1 para o América. Ele errou o número de gols do América, errou o resultado, mas acertou o número de gols do Tupi. Também 3 pontos, chegando também a 56. Então nós dois dividimos a liderança com 56. E o Sérgio Meira, que eventualmente poderia nos ultrapassar, apostou 2-0 também, e então não pontuou, continuou com 50 pontos. Agora eu acabei de perceber que eu deixei de calcular quantos pontos fizeram o César Santos, a Anne Araújo e o João Pedro Maiani. Os três têm 48. Caso algum dos três tenha apostado no resultado perfeito de 1-1, se eles apostaram 1-1, aí sim eles vão chegar a 58 pontos e vão assumir a liderança. Eu acho que ninguém apostou em 1-1, apostou, Sérgio? Eu acho que todo mundo apostou de cara. Acho que todo mundo, de cabeça, assim, também posso estar errado. Eu acho que todo mundo apostou em vitória. Ó, o João Pedro Maiano falou que colocou 6-0. Ah, é isso mesmo. Não pontuou. É verdade. Agora que ele falou, eu lembrei. O aposta. Ah, eu vejo agora aqui, ó. Aposta da Anne. A Anne é 2-1 para América. Então a Anne fez 3 pontos. Ela vai chegar, então, a 51. E o César Santos? 3-0 para o América, então não fez ponto nenhum. Não fez ponto nenhum. Então é isso, senhores. O Jairo Viana mandou aqui que o sommelier de palpite não deixa postar empate. É verdade. É isso mesmo, Jairo. É isso mesmo. Mas você ia postar empate, Jairo? Hã? Eu vou te falar. Eu vou te falar que eu quase apostei no empate, mas eu falei, não vou apostar no empate, mas eu fiquei coçando para apostar. Aqui, eu vou te falar esperando. Que eu ia apostar, sabe por quê? Porque eu sabia que o América ia jogar preguiçoso nesse jogo, porque o América, quando tem ponto sobrando, quando o América tem uma gordurinha para queimar, ele queima essa gordurinha, então sabia que ia rolar uma preguiça. O que eu ia colocar era 2-1. Eu queria colocar, meu primeiro palpite era 2-0, e aí só que eu esperei o Alan palpitar primeiro, que eu queria palpitar diferente. O Alan botou 2-0, eu falei, não, 3-0 é muito, o América não vai fazer. Pensei em colocar 2-1. Aí eu lembrei do argumento do Alisson, eu falei assim, não, o América não toma gol desse time do interior. Eu falei, não, então não vou botar 2-1, vou botar 1-0. Aí depois quando saiu a estatística decadente aí, dos últimos resultados, dos últimos confrontos contra o Tupi, dá uma olhada lá depois. Eu acho que só tem um ou dois jogos em que o América não tomou gol do Tupi. Sim. Não, então, o Tupi atrapalha a gente demais. Pois é, e aí eu lembrei disso também e falei assim, eu devia ter ido com 2-1. Acabou que não fui, fui no 1-0 mesmo, tava lá por sorte o América empatou. Se o América fizesse 2-1, eu ia ter feito 4 pontos. E aí o Alan ia ter deslanchado. Mas enfim, o importante é a liderança momentânea. Amanhã a gente manda a tabela atualizada, galera. Algo mais que vocês queiram tratar? Hoje mesmo, eficiência é seu nome. Vamos lá, algo mais, senhores. Eu quero tratar desse assunto da torcida aí, porque num fim de semana em que aqui em Belo Horizonte, mais precisamente em Contagem, né, a gente teve cenas terríveis e chocantes, mais uma vez no clássico aqui de BH, Atlético e Cruzeiro, de uma selvageria terrível, a gente teve nesse jogo América e Tupi exemplos muito bacanas. O pessoal da Seita Verde mandou lá no grupo do Decadentes, não sei se as outras torcidas também estavam, mas pelo menos a informação que me chegou foi só da Seita Verde. Eles mandaram lá que eles parece que ao chegar lá na cidade, Juiz de Fora, já foram recepcionados pela torcida do Tupi, tiraram foto junto com os torcedores organizados lá do Tupi. Durante o jogo, deu para ver o pessoal da torcida do América, da Seita Verde, balançando a bandeira do Tupi, tinha a bandeira do América, aquelas bandeiras de bambu, né? Do América e também uma do Tupi, e parece que o pessoal do Tupi também, com bandeiras do América, um negócio sensacional, parece que sem divisão de torcida. Então, a gente poder dar essa aula de civilidade em um fim de semana em que ocorreu uma quase morte lá em Contagem antes do clássico, é algo para se valorizar e é algo para a gente que é americano pensar sempre nisso, para que a gente mantenha isso. A gente percebe na torcida do América alguns traços de mudança de comportamento e uma raiva cada vez maior contra torcedores de Atlético e de Cruzeiro. Então, vamos dar uma maneirada nisso, gente. Não precisa disso. O torcedor do América não precisa desse tipo de exemplo ruim. A gente precisa desse exemplo bom que aconteceu hoje. Concordo com você. Eu acho que eu vou até além, viu? Quanto tempo de viagem BH até lá? Até Juiz de Fora? Dá o quê? Umas 2 horas e meia? Acho que sim. Mais. Deve dar umas 4, não? Tá, às 4 horas. Então, você vê que eu tô sabendo legal. O ônibus, se eu não me engano, saiu às 7, 8 da manhã, né? Isso. Muito bem. Tem foto aqui, as fotos que eles mandaram no grupo. Tem uma foto que mandaram às 8h54, ou seja, eu acho que eles ainda não tinham chegado em Juiz de Fora. E você vê que lá dentro do ônibus da Seita, descendo a serra, tem torcedores do Tupi já dentro do ônibus. Eu acho que eles foram junto com a Seita, inclusive. O que é muito bacana, bom que você salientou isso. A gente sempre vai combater qualquer tentativa de promover essa selvageria entre torcidas, onde quer que ela aconteça, ainda que a nossa torcida não esteja envolvida no meio, é sempre bom lembrar que tem coisa melhor a fazer no futebol, no estádio de futebol, do que sair para brigar com os outros. Estava passando batido, eu estava quase esquecendo, mas ontem foi o aniversário do Decadentes. Olha só, hein? Quem diria? Um aninho dessa bagaça, não é 1º de abril, a gente lançou no 1º de abril até de caso pensado, então tem um ano que vocês estão aguentando a gente aqui, são 66 programas de jogos, mais alguns programas extras aí, então tem um bocado de hora de conteúdo aí, eu fico impressionado que tem gente que acompanha desde o início, vocês estão aturando a gente até agora. Então, parabéns a todos vocês, parabéns ao Alisson Fernandes, que foi mentor intelectual dessa bagaça, seu corneta, que está aí sempre com seu otimismo, sua alegria de viver. Não está aqui o Ramon também, que foi um dos primeiros convidados e já foi integrado quase que de imediato ao programa. Seu Sérgio Tavares, sem o senhor não teríamos estatísticas. Parabéns a todos e o agradecimento a todos que já passaram por aqui como convidados, o Marinho, o Brendo, o Cristiano, quem mais? É muita gente, gente. Eu vou acabar esquecendo. O Adolfo, pode falar quem? Mari e a... Mari, Dani, a Dani. João, os nossos, Dani. Isso, os nossos enviados do Norte e Nordeste, João Pedro Maiani e o Lucas Almeida. O Adolfo. A Chimita, que participa sempre. Cachorrada que tá aí sempre não se deixa esquecer, então valeu demais. Tá reclamando, assuma a palavra de mim, não, claro, pois é, tanto que depois que agradecemos, ela parou, né? Mas enfim, vamos agradecer sempre a todos vocês, esse programa só existe, embora a gente não se preocupe com a audiência, esse programa só faz sentido enquanto tiver alguém interessado em ouvi-lo, né? Então é a razão de ser desse programa, é cada um que está aí escutando e tal. Então, apresente também os Decadentes para os americanos, para outros, participem dessa nossa catarse que nos ajuda a aguentar os percalços de América. Certo? Só uma diga. Coisa. Nós não falamos o nome de todo mundo. Felipe, não falamos. Felipe Reis. Felipe Reis. E o nosso ídolo, Formiga. Verdade. Formiga, cara, quase eu esqueço Formiga. Formiga tá sumida, hein, Formiga? Tá sumida. Nós precisamos encher o saco de Formiga pra ele voltar. Será que o Felipe Reis conseguiu estágio, hein? Olha, ele deve estar. Tá, deve estar tá presidente de companhia já deve ter. já fundou a transnacional aí, já tá fazendo. Construindo coisas mundo afora. Tô enrolando aqui para ver se eu consigo pegar a lista de todo mundo. Eu poder... Não, acho que é. Ah, você já tem ela aí? É. Já foi todo mundo? Acho que já foi todo mundo. Tem alguns aqui, mas que não participaram ainda, que estão. Tem os que estão devendo, né? Que é o seu Miguel Jabu. Tem o Pedro. O Pedro, eu acho que ele virou casaca, inclusive. A Andréia da Batom também. Isso. Tá devendo participação no programa aqui. É o Cristiano Almeida, nós não citamos. E isso. O Arthur Sanazar foram dois que a gente deixou de fora aqui. Acabou. O Arthur participou? Não. Que eu me lembre, não. Porque acho que ele falhou também, não, Arthur? Eu acho que falhou. Será que ele tá ouvindo aí? Enfim, é isso, gente. Mas a gente, como sempre, deixa o microfone aberto para quem quiser participar. O João Pedro já falou que no próximo que ele participasse, se eu participar, gostaria de participar com corneta. A menos quanto no jogo contra o CRB. Tá bom. Então o próximo você quer participar com corneta. Eu não sei que fetiche é esse, mas cada um. O microfone tá aberto, João. Se quiser que seja no próximo, o próximo é capaz de você participar, né, corneta? Domingo? Vai ser quando o jogo? Domingo. Vai ser do Grêmio essa semana, não tem, não? Ah, tem jogo do Grêmio, gente. Eu tô esquecendo. O jogo do Grêmio aqui. Ô, João. O de sexta. Ô, João Maiani, nós estamos na época da quaresma aí. Isso é alguma penitência, alguma coisa do tipo? É promessa que você fez, a gente vai se trabalhar um pouquinho mais para que você possa cumpri-la. Mas, João, deixa pré-marcado então, João. Domingo que vem, no jogo contra o Vila. É porque quinta-feira, o programa de sexta para mim é difícil. O jogo contra o Grêmio é na quarta. Então a gente pode fazer o programa. É na quarta? É. Não, gente, sim. Aqui. Então, pode. Vocês estão desvalorizando os nossos produtos, pô. Lá no aplicativo do Decadentes, que vocês deveriam ter e deveriam acessar, tem as datas dos próximos programas. Vou olhar aqui agora qual a data do próximo programa. Eu já tô olhando, dia 5 do 4, é. Eu te dou a deixa pra você falar do aplicativo, você não tá entendendo, mano. Pois é, quem não buscada, rapaz. Aliás, a gente tem que colocar esse link lá no Facebook para a galera baixar. Vou fazer isso. Aliás, tem que atualizar lá, porque no meu aqui, o próximo programa é do dia 26 de março do América versus Misericordiano. Tem que atualizar lá. Não olhem o aplicativo. Isso, olhem amanhã, viu, gente? Tem uma hora aí que eu vou atualizar e vocês vão. Muito bem, senhores. Estão esquecendo de alguma coisa? Não? Sigamos? Acho então, que tá bom. Então, na quinta-feira, 8 horas da noite, a gente volta para falar da classificação do América à segunda fase da Primeira Liga, que é só ganhar do Grêmio lá. Tá fácil. É fácil, é? Né? Então. Olha, eu acho o seguinte... Ué, mas tem chance ainda? É claro que não é fácil. É claro que não é fácil ganhar do Grêmio. Mas só ganhar? Mas tinha que entrar para ganhar, vocês não acham, não? Tinha que jogar com você, não tem nada pra perder, ué. Então vai lá e sapeca, faz de tudo. Pode até não ganhar, mas joga pra ganhar mesmo. Joga pra ganhar, exatamente. Então, tomara que essa mensagem chegue aos jogadores e que eles, o Anderson dê a louca e vá como franco atirador mesmo, sabendo que tá podendo liberar todo mundo pra ganhar. Então, quinta-feira a gente volta, depois joguinho contra o Vila no outro domingo. Aí a gente, o jogo é às 16, a gente entra às 20 também no domingo. Mas volta quinta-feira que tá bom. Algo mais, senhores? Mensagem de chat, Corneta. Ah, diga o Arson. Só para deixar registrado aqui que o meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Eficiência. Já podem entrar lá no aplicativo, já está atualizado nos próximos programas do Decadentes. Olha esse menino de ouro. Seu Sérgio Tavares, seu boa noite. Boa noite, galera. Até, vamos lá, arrebentar o Grêmio. Isso. Seu Alisson, quer despedir mais alguma coisa? Boa noite, era só isso. Muito bem. O senhor esqueceu do endereço, o endereço do aplicativo. Eu tenho mais uma coisa. Então, mais uma coisa. Pro senhor Trabalho. O senhor tem certeza que o jogo é na quinta-feira? Cara, eu tirei isso do aplicativo do América. Ah, bom. Ok. Então, peraí. Você tem que fazer ele, bem provável, né? Os jogos da Primeira Liga têm sido quinta-feira, sim. Não, beleza. Ô, gente, no dia seguinte ao jogo contra o Grêmio, nós estamos aqui, tá? E aí você verifica aí. Não, só, mas tá no aplicativo oficial da América, é quinta-feira. Não, beleza. No Globoesporte.com tá tá quarta-feira. Eu confio mais na Globo. Rapaz. Aqui, eu tô com o aplicativo aberto aqui agora. Ah, não. Não. Retiro o que eu disse. Eu faço pra não perder o costume, senhores. Esse programa é decadente. Então, o jogo é quarta-feira e o programa vai ser na quinta. Isso aí. É quarta-feira, tá certo? Já vou alterar no aplicativo aqui. Quarta-feira, o jogo é 7h30 da noite. Você assiste aí no Sport TV. Deve ter no Premiere também. E na quinta-feira você assiste o Decadentes no YouTube. Seu Alisson, o senhor esqueceu de falar o endereço para quem quer baixar o app, que não tem na sua loja de aplicativos favorita. Tem que ser baixado no endereço web. Ele é um aplicativo web. Então é app.vc/decadentes. Só colocar isso no navegador. Botei o corneta rapidinho, porque o atleticano não está ajudando, ele não tem aplicativo, ele está bravo, ele está xingando. É app.vc/decadentes. Aqui. App de aplicativo, app.vc, de quem escreve você, mas tem preguiça, /decadentes. Diga, Alisson. Aqui, no aplicativo tá certo, Sérgio. Você que tá confundindo aí, tá falando. O programa será dia 6 de abril, quinta-feira, 20 horas. Show de bola, tem razão. Verdade. O jogo então, tá. É um dia antes. Verdade, eu que fui o decadente dessa vez. Somos todos decadentes, hashtag. Seu Corneta, tem mensagem edificante? Não, o seu Corneta tá em stand-by. Mas prometo que domingo e quinta-feira teremos. Não, mas peraí. Houve promessa de compra de livro para o senhor trabalhar o seu eu interior e chegar aqui com mensagens edificantes. O que você precisa? Você precisa de um livro de piada do Costinha? Você precisa de uma garrafa de tequila? Vamos trabalhar isso aí, Corneta. O povo está pedindo. Eu vou botar a história triste, meu pó chinês acabou. O vinho chinês acabou, o fumiço sumiu, foneteiro, acabou a inspiração. Ó, tem refrigerante aqui ainda no copo. Vamos procurar o formiga, então vamos resolver esse problema. As, então. As pessoas passam a semana inteira aguardando a mensagem edificante do Decadentes. Como é que vai trabalhar a segunda? Dos 10 ouvintes que temos, 8 só são ouvintes por causa dessa porcaria. Aí chega aqui. E o pior, o que é meu problema comigo. Isso aí é metade loucura. O João Pedro Maiani, por exemplo, vai ter uma semana terrível, porque ele é seu fã e não vai ter a mensagem de edificante da semana. Ele tá falando que quer participar no jogo do TRB. Eu estou dando uma lição de vida para ele, que a vida não é tão simples, a vida é dura. Há contratempos na vida da pessoa, tem que aprender a lidar com isso. Acabou dando uma mensagem edificante. Muito bem, nós já estamos enrolando demais. Agora, os senhores, por favor, todos deem o seu boa noite coletivo. E até o próximo programa na quinta-feira, senhores. Um abraço, até mais. Falou. Boa noite, coletivo.